Oi. Pois é, galera, meu microfone não funcionou. É isso aí. Primeira música da banda Iconilha. A gente tá ajeitando o som aqui na House Mix. Enquanto eles ajeitam lá no palco, daqui a pouquinho tá de volta o Iconilha com mais sonzeira. Essa foi a primeira música da banda Iconilha. Boa noite, galera. Iconilha, microfone não funcionou ali, mas vamos continuar. Boa noite a todos. Oi. Agora tá funcionando. Thank you. Thank you. Uau, é isso aí. E Conilho mandando sonzeira aqui na Praça Meloviana. Os transeuntes ainda curiosos parando no meio da praça. É algo diferente aqui da cidade. É um palco diferente. Nunca foi montado um palco parecido, assim, bem ao centro da praça mesmo. Aberto. E vamos com mais Iconilha aí, Circuito Fora do Eixo. Segura aí. Thank you. Galera, essa foi a rua. Os mosquitos estão carregando a gente. Thank you. 12 pancadas. Real Instrumental, diretamente de Sabará, Pressa Meloviana. Vamos com mais Iconile. Thank you. Isso aí. Ei, ei, ei, som. Ei, ei, som, ei. Ei. Ei, som. Ei, ei, ei. Testando o microfone, tô com um probleminha no mic aqui, circuito fora do eixo. Thank you. 3 minutos. É, gente, então vamos pra saideira. É, quem gostou pode escutar no www.myspace.com/iconile. Lá tem fotos e essas músicas que a gente tá tocando aqui. Um abraço, até a próxima. Uau, circuito fora do eixo. Estamos de volta aqui após o showzão do Iconile. Realmente um clima incrível aqui na praça.